Você está na Sem Isolar, tudo bem? Bloco de rock agora. Um rockzinho anos 90, um pouquinho depois. Você vai entender a vibe deste bloco quando começar. A do Afghan Whigs lá no final é surpresa. E antes tem o Collective Soul. E pra abrir, Shwala. De Shwala. Esse nome dessa banda é legal, né? Shwala. Counting Blue Cars aqui no Sense Bloco. Com Master. Compartilhe nas mídias sociais. @ Siga Sem. Tell me, am I very far? Siga sempre. Why drink the water from my hand? Contagious as you think I am. Just took my son towards your domain. You can't run it over again. Ah, que música linda! Eu sou suspeito pra falar porque eu amo Afghan Whigs. Aliás, uma vez, o Afghan Whigs respondeu um tweet meu. Da hora. Bom, então foi aí. Opa, deixa eu pôr aqui que eu tava longe. Ah, agora eu já tô mais pertinho. Então foi aí o Afghan Whigs com 66. É de um álbum que saiu um ano antes, o álbum One Night 65. Entendeu? Tipo, a música se chama 66 e o álbum saiu, e o nome do álbum é 1965, um ano antes. Ai, que brincadeira idiota, velho. Não, tô zoando, cara. A música se chama 66 e o álbum é de nome 1965. Mas a música é de 1998. Você vê como são esses rockstars. Fica dando esses nomes, né? Mas da hora, né? Não sei lá. Não tem nada a ver com a música da década de 60, o Afghan Whigs. É década de 90 na cabeça. Afghan Whigs é demais. E antes teve. Ai, Collective Soul. December. Ah, vai. Vai dizer que se você não tava na década de 90 e curtiu essa época, você, mesmo que fosse criança, eu não era muito velho, mas. Não era mais criança, eu era adolescente nessa época. Mas vai dizer que você não curtiu Collective Soul. Olha, Collective Soul fez sucesso a rodo com December. Tem aquela outra também que eu não lembro o nome agora. Vamos pegar aqui, né? Collective Soul. Alma coletiva. Que bonitinha a tradução, eu não sabia. Collective Soul. Nossa, tem funk. Que fica mordido quando eu falo esse bonitinho. É uma banda séria e o cara fica falando bonitinho. Não, é bonitinho o nome. Banda Alma Coletiva. Sim, Shine. Vamos tocar um pedacinho de Shine? Não dá. Vou tocar um pedacinho de Shine aqui, senão vai sair muito alto. Mas vocês sabem qual é, né? Essa aí que eu falei, né? É de 1995. Olha aí que legal. 1995, Collective Soul com December. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho já estamos aqui. 2017. Já estamos aqui em outubro. É aniversário da Sens! Parabéns! Aniversário da Sens! A Sens completa um ano. Sempre em outubro. Mas daqui a pouquinho já é dezembro, que é a... O ano da... da música. O ano não, o mês. E antes, lá no comecinho do bloco, de Chuala. É muito legal, né, essa banda, Chuala. De 1995, também, do álbum Pet Your Friends, de Chuala. Counting Blue Cars. Já brincou daquela brincadeira de dar um soco no amigo quando tá passando um Fusca Azul? Acho que deve ser inspirado nessa música, né? Ou essa música foi inspirada na brincadeira, acho que faz mais sentido, né? Contar os carros azuis, dar um soco no amigo quando passa o Fusca Azul. Essa brincadeira é mundial, eu nem sabia. Essa de dar um soco quando vê um Fusca Azul. Mas sem violência, hein, pessoal? Não, aqui dá um tapinha só, dá tipo um peteleco. Então, Max Tab fica por aqui. Até já.